Esse deserto é muito seco e o sol está queimando. Me dê sua sombra, ainda em frente um grande mar. Do outro lado eu quero chegar. Dá-me mais graça, ó Senhor, dá-me mais graça. Graça, dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder continuar. Graça, dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder continuar. Os meus pés estão feridos, vem atrás o inimigo, querendo o meu fim. Mas eu não vou desistir, eu também quero chegar. Dá-me mais graça, ó meu Deus, dá-me mais graça. Graça, dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder continuar. Graça, dá-me mais graça. Está ardente, meu coração está carente. Me dê sua brisa, mas seu quarto onde entrar, nessa fornalha quero passear. Dá-me mais graça, ó Senhor, dá-me mais graça. Dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder continuar. Graça, dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder continuar. Dá-me mais graça. Dá-me mais graça pra eu poder.